Espaço Jovem, arroba, Rádio Rio de Janeiro, .m.br. Lembrando que que um espaço assim incidia, não sei. Ou também através do site www.radiorio-de-janeiro.com.br e no Twitter, anote aí, twitter.com/espaçojovem, espaço, lembrando, sem incidia. E o nosso fax é 33.6.4.4. Uma outra opção é a carta. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro. O endereço é a Estrada do Bebê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é os cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Chegamos ao nosso quiz, né? A pergunta do quiz da semana. Hoje, nós perguntamos o seguinte. Em que dia ocorreu a desencarnação de Geraldo de Aquino, o primeiro presidente da Funtarso Rádio Rio de Janeiro? Alternativa A, 22 de março de 1984. Alternativa B, 23 de junho de 1983. Ou alternativa C, 20 de julho de 1981. E aí, qual resposta você considera correta? Letra A, letra B ou letra C? Você responde até a próxima terça-feira, dia 20 de setembro, no caso, na sua resposta, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da fraternidade, www.radioriodegeneiro.am.br. Lá é só você clicar no link do programa, que fica bem visível agora também no canto esquerdo da página de entrada do site. Acessando essa página, basta clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e aí você deixa lá a sua resposta. Você tem também a opção no Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp. Você tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E, é claro, o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-6400, 3386-6400. Lembrando que, por telefone, você pode responder apenas durante o programa de hoje, quinta-feira, dia 15 de setembro. E, na sua mensagem, seja qual for o modo de contato, informe obrigatoriamente o seu nome completo e, claro, como podemos encontrá-lo, né, Silvia? É verdade, gente. É o seguinte, aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de duas credenciais do segundo Congresso Seja Barra, que irá acontecer no dia 2 de outubro, sábado, no Clube Multilíbano, e de dois exemplares da Revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Os ganhadores desse brinde será divulgado no programa da próxima semana. Não deixe de participar, que é bem legal. Mas aliás, o nosso agradecimento à equipe do Seja, do Centro Espírita Joana de Angeles da Barra, pela disponibilização dessas credenciais para o sorteio Congresso do Seja Barra, que vai acontecer no próximo dia 2 de outubro, no Clube Monte Líbano, no Leblon. Obrigado, então, pessoal do Seja, e participe! Sobre a música e o espiritismo. O evento vai contar com a participação de Marcelo Daimon, Henrique Parente e Taliano Monteiro como expositores. O evento ocorre no dia 17 de setembro, no sábado, às 3h30 da tarde. O Centro Espírita Discípulos de Israel fica na rua Rio Branco, 332, Venda da Cruz, em São Gonçalo. Informações pelo telefone 2628-9417. O Zero Espírita Paulo de Tarso vai realizar um seminário beneficente. O seminário vai falar sobre o livro O Primado de Kardec, que ocorre no próximo sábado, dia 17 de setembro, às 2 da tarde. A Cruzada Espírita Paulo de Tarso fica na rua Igumé, 82, em Brás de Pena. Informações pelo telefone 3137-0425. O Centro Espírita Antônio de Pádua está oferecendo duas palestras, uma com o tema Caracteres da Perfeição e a outra sobre o tema Cuidado do Corpo e do Espírito. As palestras ocorrem nos dias 26 e 27 de setembro, respectivamente. O Centro Espírita Antônio de Paula fica na rua Visconde de Sepetiba, 426, no centro de Niterói. Informações e e-mail, né? Anote aí, capada@gmail.com ou pelo telefone 85 15 31 22. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Jogo rápido. Espaço Jovem. Chato, né? Em pleno século XXI, a gente vai ter que lidar com isso, mas... Thank you. são os trabalhos que essa comissão vem realizando para acabar com a intolerância? Olha, principalmente nós temos, além de tentar sensibilizar cada vez mais o público em geral, também vamos dizer assim, a aproximação com os meios, vamos dizer, representações públicas, né? Representações do governo. Para que, como nós dissemos no caso da ministra Maria do Rosário, né? Que essa, esse trabalho, que é um trabalho que está sendo reconhecidíssimo pela seriedade que tem primado nas ações que tem buscado desenvolver, principalmente tentando estabelecer futuras possíveis políticas públicas, né, que venham a garantir cada vez mais o direito do cidadão em expressar a sua religiosidade. Cristina, uma perguntinha, por exemplo, existe assim, algum órgão, né, que esteja apoiando vocês nesse combate à intolerância religiosa? Instituições privadas a alguma. Se manifestam, você poderia citar alguma coisa? Muito sério, né, Cristina? E, de modo geral, existe alguma corrente religiosa que sofra mais com a intolerância ou de modo geral, todas sofrem? Africano, né? A Umbanda não, a Umbanda já foi deixa de ver. Existe algum tipo de punição, Cristina, para quem pratica esse tipo de agressões? Já é passível de prisão. Esse é um ponto, isso é uma grande conquista. Gustavo, Cristina, nos fale como e quem teve a ideia de organizar e promover a caminhada em defesa da liberdade religiosa. Existe algum material, espécie de cartilha, para que oriente as pessoas sobre esse tema? Se sim, onde podemos encontrar? Cristina, para a gente fechar, queria então que você confirmasse o dia, horário e local dessa quarta caminhada em defesa da liberdade religiosa, bem como deixasse mais algum outro meio de contato para quem queira mais informações. Agradecer a participação da Cristina Brito, ela que é a diretora de Relações Externas do SERJ e integrante da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que promove no próximo domingo, dia 18, a quarta caminhada em defesa da liberdade religiosa na Praia de Copacabana. Cristina. Começamos com Cristina Brito, aqui no Jogo Rápido. Espaço Jovem! Hoje a gente recebe com grande alegria o João Alberto Freire para falar sobre o grupo Arte e Consciência, um dos grupos musicais mais ativos que a gente vê hoje em dia no mundo espírita jovem, não só do Rio, mas do país afora. Estão com um CD novo, né, um CD Consequência. Na oportunidade anterior a gente tinha comentado sobre isso, né? A gente vai conversar mais sobre o trabalho, né, do Arte e Consciência e sobre, claro, este CD. João Alberto, é uma grande alegria recebê-lo aqui no programa. Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Uma ótima tarde para vocês todos, para todos os ouvintes. Realmente é muito gostoso estar aqui de volta. E a gente se coloca à disposição para voltar quando vocês quiserem. Maravilha, João. O grupo tem quanto tempo de estrada? E como é que vocês se conheceram? Era todo mundo da mesma rua? Mas o Bayern, como é que foi o início? Nós somos todos, o pessoal que começou a banda, né, do Centro Espírita, caminhamos com a Unidade e do Centro Espírita Unidos com Jesus, ambos de Milão. Está todo mundo mesmo centro. Isso, mas hoje nós temos um misquitense que se agregou à banda, que é o Daniel Prado, ele está recém-chegado. Veio para completar o time e deixar tudo muito mais bacana. Maravilha. É, fala um pouquinho assim, né, da formação de cada um de vocês, se vocês são músicos, né, se estudaram música, ou se de repente, vamos fazer uma banda. Pronto, como é que foi essa coisa? É, músico é uma definição complicada, né? Provavelmente alguém que é músico formado, que talvez esteja me ouvindo, pode ficar incomodado. Mas eu considero todos os integrantes da banda, os que estudaram e os que não estudaram, como músicos, porque é uma questão de amor. Sim. Amor à música, amor a essa arte que traduz o sentimento de uma forma tão penetrante aos corações das pessoas. Então, é isso. Uns têm formação, outros não. É, João, uma curiosidade de muitos, né? O que vocês gostam de fazer quando estão naqueles horários em que não estão tocando, não estão produzindo suas músicas, enfim, os horários de digamos assim, de lazer da banda? O que vocês, vocês se juntam, por exemplo, para realizar o quê, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. A gente tem conversado bastante sobre isso na banda. E, bom, a princípio, o próprio ensaio, o próprio apresentação, esse próprio trabalho é um lazer, é algo muito gratificante, gostoso de se fazer. Agora, quando a gente não está se ocupando da banda, a gente está fazendo algum outro lazer. A gente vai assistir um filme, vai passear. A gente tem feito isso pouco por falta de tempo, outros compromissos, né? Família e casamento, né? A gente está casando na banda, filhos. Mas sempre que a gente consegue um tempinho, a gente faz algum lazer. Mas aí acaba a gente papeando sobre a banda. Não tem jeito. Então eles trabalham, né? Todos os seus lares, tomam suas vidas, né? Ah, isso é bom. São lares importantes. Agora, a banda já nasceu com a característica de tocar música espírita ou isso surgiu depois? Já nasceu com esse propósito. A gente primeiro executava músicas conhecidas, né? Mariel, Zé Ovaldo, Dan, outros nomes da música popular espírita, né? Mas com o tempo a gente foi inserindo composições próprias até chegar a esse momento com o CD. E já existem até outros na fila aguardando para entrar no segundo CD. Vocês sentiram, ainda sentem muitas dificuldades para se firmar no cenário da música espírita? Hoje em dia a gente sente que esse cenário está se abrindo mais, né? Você já tem mais espaço. Parece que até pouco tempo não havia tanto. Vocês fazem essa avaliação da trajetória de vocês até aqui? Eu acho que o desafio hoje é um desafio de qualidade. No passado era um desafio de existência. Fazemos ou não arte espírita, música jovem, violão, não sei o espírito, e eu acho que hoje o desafio é de... Eu sei do que você está falando. Mas eu acho que hoje a gente já venceu essa etapa e está na etapa seguinte, que é o desafio de qualidade. É a gente tornar essa arte cada vez mais bela, sem esquecer o propósito espírita, né? Porque isso é importante, a gente não pode se afundar na técnica, né? Esquecendo os princípios que essa doutrina maravilhosa traz pra gente. Mas elevar o padrão de qualidade é algo realmente que vai fazer essa arte alcançar muito além do que hoje já alcança. Maravilha. E a gente está conversando com o João Roberto Freire, do Grupo Arte e Consciência. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, no próximo bloco, porque agora é hora do nosso intervalo. Até já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Estamos de volta com o programa Mais Jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM, e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir todas as informações sobre o que é a emissora da Fraternidade, o trabalho da rádio já há 40 anos, divulgando o Espiritismo através do rádio, sempre de uma forma simples, popular, didática, clara, objetiva. Você vai saber, claro, como ajudar a emissora a manter esse ideal nas mais variadas campanhas existentes, então, na manutenção da sua programação espírita, com um especial destaque para o Clube da Fraternidade. E, lógico, você poderá ouvir a gente, você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da emissora, bastando para isso aplicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site, no canto superior direito, lá na página de entrada do site da rádio. Porque, no caso, é só clicar nesse link e aí você passa a ouvir a emissora em tempo real, 24 horas por dia, online, de qualquer lugar do mundo, ok? E no site da rádio você tem o cantinho do Espaço Jovem, não deixe de visitar, basta clicar no link do programa, que fica bem visível também na página principal. E aí você tem acesso às nossas informações, dicas, curiosidades, áudios de programas anteriores, você por algum motivo perdeu algum, gravados para você ouvir. Enfim, várias dicas, várias informações. Não deixe de acessar www.radioriodejaneiro.am.br e conferir, ok? Claro, Jovem Espírita, não venho de presa, por esse hora das nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o que, Gustavo? Bom, começamos com a tema municipal do Rio de Janeiro, que está abrindo o processo seletivo para estágio. As vagas são destinadas a estudantes de direito que estejam cursando pelo menos o sexto período. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de setembro, através do site concursos.rio.rj.gov.br. Então, a Engepron, empresa gerencial de projetos navais, está oferecendo, através de concurso, 25 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de setembro, através do site celetrix.com.br. Isso aí. E o Ministério Público está oferecendo 155 vagas de emprego, né, através de concurso. As oportunidades são para as funções de analistas do Ministério Público e técnico do Ministério Público. As inscrições para esse concurso podem ser feitas até o dia 9 de outubro no site fujb.ufrj.br/mprj, no caso, na internet, ou então presencialmente no ponto de apoio que fica na Avenida Marechal Câmara 370, no centro do Rio. Para confirmação das inscrições, claro, a pagamento de taxa de inscrição. A todos os interessados, boa sorte em todas essas oportunidades que divulgamos, ok? Beleza, temos muita gente para abraçar no dia de hoje, né? Nós temos sim, que coisa boa. Olha só, chegou aqui pra gente, não vai. Primeiro, abraço aqui para o seu Devanil de Cascadura, Almeida. Adorado, sempre presente. Sempre comprando a gente de uma festinha. Olha só que eu vou, viu? Abraço, Devanil. Um beijo para o senhor. Alex Coy, gostaria de lembrar aqui o seu macharete, o Marquinhos. Ele é lá de Olim Paraíba. Ele é avô da minha... Você vai de Natal? É isso, de Olim Paraíba. E é engraçado, toda vez que ele vem ao Rio, ele achou lá de Rio de Janeiro. É só chegar aqui, ele não bota em outra. Isso. E ele ouve o nosso programa, mais interessante, né? Então, um beijo pro seu machonete, que é avô da minha cunhada, viu? Beijo pra vocês todos, aí, cunhada, irmão, seu machonete. Valeu. Também para o seu Isaldino, aqui da ilha, um beijo pro senhor, viu? Obrigada pela participação. Doutora Regina do Caxambi, que tá sempre com a gente, um beijo pra você, Tânia. Também Priscila do Caxambi, um beijão, participe também sempre, viu? Valeu, Priscila, um abraço. É, essa Devanil aqui, mandou outro fresquinho, um abraço para a Lisa, Marcos Leite, toda a equipe do programa. Um beijão para o senhor, de novo, mais um beijo. Aqui para Zita, aqui da ilha, nossa Zita, um beijo para você, Zita, tudo bom, participação. É, ela falou, olha, ela disse que o programa, ela adora o programa aqui, um beijão para você, nós gostamos bastante de você, muito beijo. E por e-mail, Miriam Junqueira Pedreira. E os aniversariantes, pois é, os aniversariantes, eu quero falar aqui. Dia 17 mensagem de Isaura de Azevedo Hart. Isaura Hart, programadora aqui na rádio, parabéns. Então, dia 18, temos aqui dois aniversários ao mesmo tempo. Olha, Samara Mendes, Feliciano. Sim. E a Suara, dos alunos que são só sua cópia. Sim, hoje vem. Cíntia Mendes, Feliciano. Parabéns, Samara, Cíntia da produção. Parabéns às duas. Felicidades para as duas meninas. Sempre. Beijão para vocês. Saúde, felicidade. E também no dia 18, a comemoração aqui na Rádio Rio de Janeiro. 40 anos. Parabéns para a Rádio Rio de Janeiro, para todos nós aqui. É o show dos 40 anos da rádio. Só lembrando até para evitar qualquer confusão, a data de aniversário da rádio Cuida no Seu Espírito é dia 2 de agosto. E agora, dia 18, a gente vai ter um show, um grande show, Astros de Todos os Tempos, em homenagem aos 40 anos da rádio, cujos ingressos, cujos convites já estão totalmente esgotados. Então, aqui também o nosso muito obrigado a mais essa demonstração de carinho do público ouvinte da emissora. Quem mais lê? Eu vou mandar aqui um parabéns para a nossa amiga que está aqui presente, a dona Nadine Guimarães. Vale, a mãe da Nádia, do Conto Vale. Beijo para a senhora, parabéns mesmo, muita saúde, que a senhora ainda viva muitos e muitos anos para ficar aqui com a gente. Ela está bem emocionada. Beijo para a senhora, parabéns, parabéns. Aniversário do dia 19. É. Isso aí. E para fechar, Nada, tudo bom para a senhora. Então, para fechar, nós temos aqui dia 21 de Edir Montes. Não conheço, mas de qualquer jeito, parabéns para você. Saúde, paz nessa nova primavera, viu? Verdade. Também mandar um abraço a todos os que aniversariam hoje, dia 15. Acho que aniversariam no dia 18, o dia da reprise do programa. Essa semana muita paz. Hoje tem volta às reprises normais. Muita paz, muita felicidade, alegria, saúde para todos. E, é claro, obrigado pelo carinho de todo mundo que participa aqui sempre envia suas manifestações ao programa. Valeu, sai bem e já está lá. Sobre o quiz do programa Espaço Jovem, né? A nossa pergunta da semana é a seguinte: em que dia ocorreu a desencarnação de Geraldo de Aquino, o primeiro presidente da Fundação Rádio Rio de Janeiro? Alternativa A, 22 de março de 1984. Alternativa B, 23 de junho de 1983. Ou alternativa C, 20 de junho de 1981. Sérgio Tchadjana, qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Responda então até a próxima terça-feira, dia 20 de setembro. Envie sua mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no link do programa Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Você tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp. Você tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E você tem também o nosso telefone de atendimento ao ouvinte. É só ligar até as 3 da tarde de hoje, quinta-feira, dia 15 de setembro, para 3386-6400. 3386-6400. Nossos telefonistas estão aguardando a sua ligação. E seja qual for a sua forma de envio da resposta, informe obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas de contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de duas credenciais do 2º Congresso Seja Barra, que irá acontecer no dia 2 de outubro, sábado, no Clube Monte Líbano, e de 2 exemplares da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Os ganhadores desse brinde serão divulgados no programa da próxima semana. Corra e compre. Isso. E participe, né? Isso aí. Vamos a conversar com o Grupo Arte e Consciência, através do João Alberto Freire. João, que está aqui com a gente. João, qual instrumento que você toca no grupo? Violão e voz. Violão e voz, maravilha. O Grupo está lançando o CD Consequência, CD muito legal, trabalho visual, gráfico muito bacana. E o que você gostaria de destacar, né, para o nosso ouvinte querer ouvir alguma coisa de você? Né? O que você pode destacar aqui nesse disco para a gente ouvir? Olha, eu vou fazer uma homenagem ao meu sobrinho, que nasceu há aproximadamente 5 anos. Ele foi o salário de vida. O nome dele, João Monteiro, que é um pai de homenagem. Então, feliz, foi combinado. Eu combinei dele com o em sonho, essa semana. Pode ver hoje que vai ser um dia muito especial. E a música também, tá só mais antes, eu queria divulgar para todo mundo que está ouvindo como fazer para adquirir o CD da banda. Claro, por favor. No Brasil inteiro vocês podem adquirir. É só entrar no site www.arteconsciencia.com.br. É arte, não. Arte Consciência. Isso, não tem o E de consciência. Para arteconsciencia.com.br. E lá tem um link para contatos. Vocês podem fazer o pedido do CD lá. O frete não sai muito caro e é enviado como carta registrada. Certo. Então, vale a pena adquirir o CD. Está muito, tá muito carinho. A gente primou pela qualidade para que a massagem possa ir mais longe. Maravilha, então vamos ouvir Caminho do Sol com o grupo Arte e Consciência. Yeah. Arte e Consciência. João, muito obrigado pela sua vinda, pela sua participação aqui no programa. Que mensagem, informes, agenda, espaço é teu aí. Pois é, a gente estava conversando aqui e falta tempo, né? Tudo muito rápido. A gente quer agradecer aqui, ó, a Marilene de Campo Grande, ela que frequentou o Centro Espírita Amor e Fraternidade, mandou um abraço aqui pra gente. Ela perguntou como adquirir o CD. O João já falou, eu já falei, entra lá no site e clica no link de contatos, pode falar com a gente. E também agradecer a Raquel de Jacarepaguá, que viu o grupo de dança Asas da Alma, um grupo que é muito parceiro da gente, está sempre. A gente dança, eles dançam músicas que a gente faz, a gente carrega eles também nas apresentações, é uma parceria muito bacana. Legal. E a minha esposa não pega esse grupo. A Raquel de Jacarepaguá viu esse grupo dançando uma música da gente e está querendo saber também como entrar lá no site. Isso aí também está sendo vendido no Humildade de Amor, que foi onde você viu dançando. Ah, perfeito. Vocês podem gerar 4-8. Nossa, isso aí. Pois é. Próxima apresentação de vocês. Isso é no Unificarte. Esse evento, ele é uma mostra de arte espírita e ele vai ser realizado em duas etapas no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, lá em Nova Iguaçu. Isso. Na rua Bernardino de Melo, 1579. A primeira etapa é no dia 24 de setembro, às 18 horas, e a segunda, no dia 1º de outubro, às 18 horas. No dia 24, a gente vai estar lá. O nosso CD também está sendo vendido nesse evento. Está ótimo, então. Muito bom. Começamos com o João Alberto Freire e o Grupo Arte e Consciência, aqui no Espaço Jovem. Gente, quiz da semana passada, nós perguntamos, né, em que dia a Fantasso, a atual operadora da rádio, adquiriu oficialmente a emissora. A resposta correta, Lígia? Então, é letra C, 2 de agosto de 1971. Isso, 40 anos atrás, portanto. E quem ganhou? É um menino, é o Rodrigo de Jacarepaguá. Rodrigo, parabéns aí pra você. É o Rodrigo. Beijo, garoto. Participe da aula. Obrigado pela sua participação, Rodrigo. Vai ganhar um exemplar do seu bebê Esperança, do músico espírita Silvio Sandré. E também um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. Dias para retirar o seu brinde aqui na portaria da rádio diretamente, começando a contar esse prazo amanhã, dia 16. Bastando para isso trazer um documento de identificação com foto. Ok? Parabéns, Rodrigo, e obrigado a todos que participaram de mais um quiz. Semana que vem estaremos de volta em qual dia e em qual horário. Então estaremos de volta na quinta-feira que vem, né, com o programa ao vivo e no domingo a nossa reprise ambos às 2 da tarde. Isso aí, lembrando que domingo tem reprise novamente, tudo normal, né, passou a penal. Voltamos às reprises do programa aos domingos. E quem quer entrar em contato com a gente, Lígia, como fazer? É fácil, né? Sim, anota aí o nosso e-mail, é o espaçojovem@radioriodejaneiro.com.br. Nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.com.br. Isso mesmo, tem também o Twitter, twitter.com/espaçojovemesp. Não deixem de informar sempre a idade e de onde vocês escrevem, ok? Espaço Jovem é um programa produzido por Gabriel Escutinho, Gustavo Rezende, Lígia Nascimento, Márcio Coelho e eu, Marcos Leite. A técnica, Valdeci Ferreira. Tchau, galera, até semana que vem. Tchau, galerinha. Um beijo para as meninas, para o Valdeci. E até semana que vem. Bom final de semana para todos. Beijão. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato.